Ei, a roda gira hot, mesmo que os cana corte. Com a arma na cara o Freud, já pensou em outro acorde? Outra faixa em outro iPod, da zona sul pra asa norte. Ou multiplica ou some, ou sai de cima ou fode. Contaminado num campo minado e tóxico, nobre num beat gótico. Assim pra mim tá ótimo. Falamos sobre místicos e mísseis e helicópteros. Estenda a mão pro seu maninho, na Dr. Dre, Dr. Octopus. E tô por aí há séculos, desembaçando óculos, enlouquecendo céticos, modificando glóbulos. Chegamos a anos-luz, nascemos de binóculos. Boas histórias são pra um cego enxergar a olho nu. O satânico tem um pacto com o farmacêutico, que é o Beelzebub. Os canas são tático. É, mas aí tem que tá vendo esse bagulho direitinho, Freud. Aqui é dado para Lamamu, alamando para quer. Vivo uma disputa entre cabeças. Foda é que a de baixo sempre leva. Aqui é dado para Lamamu, alama no paraquedas. É uma disputa entre cabeça. Só quem carrega amigos mortos sabe quanto pesa uma vida. Pra saltar de paraquedas entendo quanto venta. Entrei em relacionamento sem saída, ela curtia meus quivais. Eu só pedi a gata, não inventa. Vou te dar um colar de pedras que eu virei do avesso. Que seus pais me tacaram, ruins de arremesso. Sabe o quanto eu meço, eles sabem o meu peso. Mas não fala mal, liguei pro meus maninho que tá preso. Senti o drag da voz, ajusto o peso a tara. Após essa patifaria não existe mais nada. Vou arrumar briga na rua e arrebentar o cara. Tentar ser assaltado pra revidar na bala. Aqui é dado para Lamamu, alamando para quer. Eu vivo uma disputa entre cabeças. Foda é que a de baixo sempre leva. Aqui é dado para Lamamu, alamando para quer.